Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E o programa de hoje é dedicado a músicas hard rock que são dançáveis. Músicas que poderiam facilmente estar nas pistas de dança para quem gosta de hard rock, claro está. E vamos iniciar com um clássico dos anos 80, provavelmente o único single de sucesso que este vocalista e guitarrista compôs e cantou. Estou a falar-vos de Tom Kimmel. Para vocês, Tom Kimmel, That's Freedom. never learn. be ashamed, cause I'm the one who can feel the sun right in the pouring rain. I won't say when, don't know when, but soon we're gonna come a day, baby, I'll be back again. Yeah, I'll be back for you. Após Tom Kimmel, ficamos com mais dois clássicos dos anos 80. Ficamos com Magnum e Lonely Night e terminamos esta primeira sequência com a voz original dos Foreigner, com Lou Gramm em carreira a solo, e ficamos com a música Midnight Blue. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciá-la temos um vocalista e guitarrista britânico. Estou a falar-vos de Robin George. Para vocês, Robin George, Heartline. Your crazy attitude is spoiling everyone's fun. All you wanna do is take the money and run. All I ever get from you is days without sun. It's much too late to change your mind, the damage is done. I tried to see your point of view, but baby, come on. The situation's vacant, now the season has gone. All I wanna know is why it took you so long. It's much too late to change your tune, I don't like this song. You'll still be there when I close my eyes and I'll follow you. E após Robin George, ficamos com Glenn Burtnick e a música Follow You, provavelmente o maior sucesso da carreira a solo de Glenn Burtnick. Glenn Burtnick passou por muitas bandas, sendo que a mais conhecida foram os Styx. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência dedicada a três bandas do século XXI. Depois de cinco músicas clássicas, vamos para o século XXI. Vamos para músicas de bandas mais recentes que não se tornaram clássicas porque o hard rock e o rock clássico deixaram de ser mainstream. Mas estas três bandas têm imensa qualidade. E vamos iniciar com os Wigelius. Para vocês, Wigelius, Hold On To The Love. Just one. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o iGallius, ficamos com outra banda da nova geração. Ficamos com os The Magnificent e com a música Satin Lace. E terminamos esta sequência com os suecos The Greed e a música Better Safe Than Sorry, uma das minhas músicas preferidas lançadas em 2015. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos nomes mais clássicos. E para iniciar esta sequência temos os escoceses Strange Ways. Para vocês, Strange Ways, Where Do We Go From Here? Thank you. E após Strange Ways, ficamos com os Dare e a música Abandon. Os Dare são a banda de Darren Wharton, ex-teclista dos Thin Lizzy. E terminamos esta sequência dedicada a nomes mais clássicos, com um dos nomes mais clássicos do hard rock mais dançante, do AOR, do hard rock melódico. Estou a falar-vos dos FM. E ficamos com a música I Belong to the Night. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência com duas bandas pouco conhecidas dos anos 90, mas que as músicas têm imensa qualidade. Para iniciar a sequência, temos os Atlantic. Para vocês, Atlantic Can't Hold On. após Atlantic, ficamos com os Aviator e a música Frontline. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência dedicada a bandas da nova geração, dedicada a bandas do século XXI. E vamos iniciar com uma banda portuguesa, os Intuitive. Para vocês, Intuitive, Take a Chance. após os portugueses Intuitive, ficamos com os suecos Care of Night e ficamos com a música Hearts Belong. E terminamos esta sequência, esta nova sequência dedicada a bandas do século XXI com os Landslide e ficamos com a música Dancing Girls. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a nomes clássicos. Vamos iniciar esta sequência com os Diving for Pearls e provavelmente o seu maior sucesso. Para vocês, Diving for Pearls, Give Me Your Good Loving. My Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Diving for Pearls, ficamos com Scandal e a música The Warrior. E quem são os Scandal? Scandal são uma banda dos anos 80 que contou com Patti Smith como vocalista e foi provavelmente o momento mais mainstream da carreira de Patti Smith. E os Scandal são a ponte perfeita para a próxima sequência, já que vai ser uma sequência que conta com três vozes femininas. E vamos iniciar com Cher. Para vocês, Cher, If I Could Turn Back Time. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Back time. Me and Bob. E após Cher, ficamos com Fiona e a música Here It Comes Again. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com Robin Beck e a música Hide Your Heart. Esta música é uma cover dos Kiss. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta nova sequência vamos ter duas bandas que se iniciaram nos anos 60 e que nos anos 80 conseguiram um novo topo, um novo pico no seu sucesso. Estou a falar-vos dos Status Quo e dos Golden Earring. E vamos iniciar esta sequência com os britânicos Status Quo. Para vocês, Status Quo in the Army. You're in the army now. Oh, you're in the army. in the army now. You're in the army now. Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual. Thank you. E após Status Quo, ficamos com os holandeses Golden Earring e ficamos com a música When the Lady Smiles. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vai ser novamente uma sequência dedicada a bandas mais recentes, a bandas que não fizeram nenhum sucesso no mainstream. E vamos iniciar com os Diamond Dawn. Para vocês, Diamond Dawn, Take Me Higher. guitar. Diamond Dawn, ficamos com os The Night Flight Orchestra, Living for the Night Time. E esta banda, os The Night Flight Orchestra, conta com membros de bandas de metal extremo, como os Soilwork e os Arcanemy. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com os White Widow, Reckless Nights. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com clássicos. Para iniciar a sequência, temos o guitarrista e neste caso vocalista Brian May. Para vocês, Brian May, Driven by You. speed, but you know you're in safe hands. Ooh. E é com Paul Lane que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Brian May, Driven By You. Continuamos com Mitch Malloy, Anything At All. E terminamos com Paul Lane, Doriana. Paul Lane atualmente é o vocalista dos The Defiance e foi vocalista dos Danger Danger durante os anos 90, durante metade dos anos 90. E é com ele que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E é com ele que vos deixo um forte abraço e um desejo de uma ótima semana e que para a próxima estejam novamente aí desse lado. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service. E eu sou o One. Rock on!